Anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, a paz, a paz de Jesus, anunciamos a fé, anunciamos a fé, anunciamos a fé, anunciamos a fé, a fé, a fé em Jesus, anunciamos o amor, anunciamos o amor, anunciamos o amor, anunciamos o amor de Jesus, anunciamos a paz, anunciamos a fé, anunciamos o amor, anunciamos a paz, a fé, o amor de Jesus.